Meu sonho era ser jogador de futebol, mas o destino quis que fosse diferente. Menino esperto começou a jogar bola no campinho de terra. A sua mãe sempre falava: meu filho, saia dessa, vá pra escola estudar, garantir um futuro, pois a vida que levamos não há nada sem estudo. Sua mãe aconselhava, mas ele não escutava. Faltava aula pra escola, já não se interessava. Os pés descalços na terra, a cada com alegria. O tempo foi passando, ele na mesma rotina, agora com seus 18, inteirado na área. Já fumava um beck, curtia as noitadas, muita cerveja, mulher, muita cocaína. As noites ficaram longas, sem perspectiva de vida, não ajudava em casa. E sua mãe, coitada, abre a despensa, se desespera, pois não vê mais nada. E o menino esperto, que agora está crescido, abandonou a escola e é só mais um bandido. Não quis saber mais da bola, carrega Glock, pistola. Assaltante perigoso da área, não tinha dó de ninguém. Se for preciso, vai ter refém. Bora, bora, foi dois. É o seguinte, puxa, salva, onde é que tá o dinheiro, bora, cara, dinheiro, vamos, se você gritar, vai tomar bala, eu só quero saber onde é que tá o dinheiro, bora. A notícia se espalha, ele é considerado, junto com a bandidagem fazia vários assaltos. Muitas mulheres, dinheiro, armamento pesado. A sua fama cresceu logo muito rápido, de pistola Beretta 12PT e 8ão, artigo 157, canal forte ladrão. As festas na quebrada, no ronco do diplomata, que botava terror quando colava na quadra, de jaquetão invocado nos cordões de prata, calça da Ciclone, pisante de marca. Não sonhava mais com a bola, só um dois no back. Fim de semana, curtição nos back to back. Tudo certo na sequência, fita dada e vendida. 50 mil pra cada um, mesa dividida. O primeiro de muitos que estariam por vir. A sorte esteve do seu lado, cujo vulgo neguinho. Perigoso, astuto, mente psicopata. Não sonhava mais com a bola, só em meter as máquinas na cara dura. Veja só onde o destino leva. Sua mãe desgostosa da vida, preocupada, reza. Vários assaltos, um ciclo vicioso. Diversos calibres, atitude, sangue no olho. Mais uma fita dada, catar o dinheiro do cofre. No Opala diplomata, carrega os revólveres. É a cena do louco, 157 ladrão. Em busca do dinheiro, deita, sem reação. O gerente grilado ligou o alarme silencioso. O circuito interno de filmagem filmou o seu rosto. Aí, sangue bom, é o seguinte, hein? Só quero a grana, abre o cofre, coloca no saco grande, doido, que eu vou sair sem ferir ninguém, hein, doido. É o seguinte, não circuita não, doido. Vou sair fora, agora sujou, vamos, na direção, ele sai na fuga. Uma rodada cabulosa pra fazer a curva. Em direção à perifa, o caminho fica curto. Os pensamentos são rápidos, deixando todos confusos. As ruas ficam estreitas, difícil de escapar. Por uma sorte da polícia, conseguiu despistar. Pararam de frente um bar, tudo fica esquisito. O silêncio toma conta, de repente um grito. Porra, vagabundo, mão na cabeça, a casa caiu, fela da puta. A reação imediata, logo estavam no chão. Disparos foram dados e deu pra perceber que o bandido perigoso na hora veio a falecer. E aquele menino que sua mãe aconselhava, a expressão do seu sorriso não resume a nada. Está no chão, caído e sem reação. Amanhã no seu velório vai estar no caixão.